Autorizado, Sumitaco. Frequência livre, Guardião 07. Autorizado, Sumi Taxi. Reporta, tá. Direita no 219. 219. Contorno, 118,6, bom pouso. 86, obrigado. Web 5728, 2000 pés, ajuste com 095, livre LS. Livre LS 2000, objeto 5728. Tá bastante travado? Ainda não. Sim. Estou no 20 graus, 109, sem livre pouso 110, reposto bastante travado. Será embaixo travado, 4207. Sim. 0? Sente. Vou direto destino Romeu Tango Delta. Os estimados conferem ainda. Eu terminar a casa 1445 e o pouso 1558. Sente. Bravo Delta negativo, não copiei os dados, mas o senhor pode prosseguir seu táxi via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto espera Samará a Torre, em 1186, me confirme os dados novamente. Sul 4207, trem baixo travado. Sim, livre, pouso no zero. Pouso. Estabilizado? Torre 118,6. Torre 118,6. Obrigado aí, né, daqui a pouco. Dico 5595. Está agora 5, 4 milhas de Salvador, mantém o nível 140, serviço radar terminado. Chame controle Ilhéus 901, bom voo. Voo 732. Pagando para seguir. Ativar as meltas? Gente, mantém a posição. Azul 4207, Paulo 13, libera a direita no 219. 219, Azul 4207. A visual com o banho da web final na zero? O tráfego ali mantendo zero. 260 com 149 a bordo, autonomia é de 6 horas e 5 minutos, Alterna, Salvador. Pouso, objeto 5728, obrigado. Próxima torre, no 8, decimal 6, ajustado no 015. Autorizar o táxi do Del Ponte de Pernas da 10, linha mais alto, quando lá, 18612, bom 260. Salvador, 4207. 4207. Taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, camarada da Juliette, 4207. Prossiga, guardião. Sente, mantendo a linha do litoral, guarde transferência de comunicações, reporte Itapuã. Só para informação, vai decolar mais um tráfego da 10, tem uma curva esquerda também, depois eu autorizo. Azul 4207 prossegue Juliette para o 01. Juliette 01, 4207. Ok, me? Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Direito 29, já. Chame Torre, 118.6. Você já pro guardião 07? Chame Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, grátis. Torre, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportarei, 5728. Guardião 07. Guardião 07, vento no 20 graus, no 09, reporta o solo controlado, sem interferir com o estrondo 7. Ok, direto para o Guardião 07. Jet 5728 prossegue via Juliette para o 09. Juliette 09, 5728, muito obrigado. Prova. Sim, 21 Alfa, decolado 19, mantém a perna contra o vento, 10, reporta através de sul da cabeceira 28. 10 vai pra frente, vira pra de trás, Delta. Perna contra o vento da cabeceira, 10, aguardando para cruzamento em 19 Alfa. O Juliette pilotando com fone 19.35. Sinal pro DAE, Guardião 07. 120 graus no 09, reporte controlado no solo, Guardião 07. Reporte controlado, 7. O 1260. Tráfico que eu preciso da colagem, curva esquerda mantendo 1000 pés. Autorizado decolar, cabeceiro no zero, mantendo pro até 3000 pés, com 260, vento 130 graus no 09. CS iniciando com 1260, após a decolagem, mantém a proa até cruzar 3000, 300 graus. 3000, confirmando. 3000. 3000, 3, confirmando, 3000. Tá confirmado, companheiro. 030. Confia. Oi, Salvador, deseja November Alpha, faça 360 pela direita para aguardar, cruzamento. Afirmo, faça 360 pela direita, reporta no término, o Indy November Alpha. Reportará no término do 360 Indy November Alpha. T107, solo 21, um corte de frequência. No 260, decolado aos 21 no controle, 1 no 9, 35. 19.35, 9, né? Controle com 260. 1260, mantendo a proa até 3000 pés, após 3000, rojamos. Após 3000, jamo. Bratinho, onde é o nome branco? 1260, decolagem 21 no controle, 1 no 9, decimal 35. 1 no 9, decimal 35, hoje na zona. De 1 minuto só para a cópia. 28, Índia November Alpha. Sente no usual, controle 1 no 9, decimal 35, Índia November Alpha. Controle 1 no 9, decimal 35, grato. Após a lei da voa Eudes, controle Salvador, opera em 1 no 9, decimal 35, aciona 5022 no transponder. Confirmando 5002, o transponder, cotejo. Correto, quando pronto, em posicionamento no 02. Azul 4060, aquela identificação autorizada de chegada à mar e desse mantém o 050. Coming to text. Clear, push back and start up on gate 11. Call me to text. No 260, chame Recife 2545, alternado no 2085, bom voo. 2545, 2085, obrigado. Confirmo para o controle. Área 2733, contato radar 60 milhas nordeste de Salvador. Na proa de Bonfim para interceptar a chegada. O curso área 2733. Inicialmente para o 080, o curso área 2733. O senhor solicita a RINAVE? Certo, o voo no 270 irá efetuar desvio nessa troca umas quantas milhas? Sente, após o desvio na próxima Revitor 367, o voo no 270. Obrigado. 055 devido a tráfego no rumo oposto, indecisa para 080. Do 4060, reduza para 2009, é o número 2 na aproximação. Voo no 270, reporte na torre Revitor 367. Estava lá na torre 367. Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Sente, desça para 2.500 pés, ajuste no 0, no 5, voo no 270, após o 367, 366, reporte final. Sente, 2.500, 1.500, 267, 266, olha lá. Voo no 270 indicada? 220 agora. Sente. Vou manter? Livre. Azul. Way 10, call tower 118.6. The Q&A is 1015. 1015, I taxi way, India, tower 118, good day, madam. Good afternoon, Skyway 121, approaching India for runway 10. October good, 380. Autorizado, Rio de Janeiro 380, via Upper Zulu 10 inicialmente, após conforme a rota do plano. Decola pista 10, a curva é à direita, saída da Euleda. Bridge, o controle opera em 119 decimal 35, aciona 5573. Coteja. Correto, quando o piloto SAM impulsa o estacionamento no 01. Parado. Quatro dia 2000, azul 4060. O azul 4060, para interceptar o localizador, complete esquerda para o 050, mete para proa, desça para 3.000 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 5. Esquerda proa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diamond Yacht, taking off runway 10, runway 1-2-1. direção Torre, 118.6, bom pouso, gol 970. 26, obrigado, boa. Azul 4062, desce inicialmente para 2.500 pés devido ao tráfego nos corredores visuais, mantendo 1.500 pés. Nesta proa intercepta, a reposta estabilizada. Confirma a nave acionada 0141. Romeu Papatango, desce inicialmente para 1.000 pés, o ajuste no 0 no 5, retorna se atingindo, reporte Paris. Torre Salvador, bom dia, o voo 1270, aproximação final, pista no 0 embaixo da mão. Azul, o gol no 270, vence 130 graus, 109, continua a aproximação, informarei pista livre. Gente, aguardando pista livre, 1270. Trip 5220, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4.000, confirme a velocidade do Trip 5220. Estou mantendo 240. Gente, pode manter o 240 na descida, Trip 5220. Azul 4060, 2.000 pés, ajuste 1.015, reposta estabilizada. Na proa de Paris, Romeu Papatango, reporte ingressando no corredor Interlagos. Axel Lima, Fox Launch One. Boa confusão. Azul 4060, complete final, Torre 118.6, bom pouso. Azul 4060, reporte está em frente à casa. Copiado, Romeu, tenha uma boa tarde. É o gol 1977, né? Escuta a autorização para ponto seguro. Exato, pouso, pista no 0. Livre pouso na 10, 1277. Axel Lima, Fox 21, Airborne 37. Call the path control 19, 135. Yes, 1183. 11835, goodbye, sir. Yeah, after 50, the call of the desk, to the direita, Dayal Leda. Fox Leda, Fox Seguro, 119-35-50-103. Correto, quando pronuncia o meu posicionamento no 05. This is the loop, can you watch us, Tower 121? Ainda não temos o plano, informe-se mais de calças fora. Pouca transição Aracaju, a saída. Autorizado, Samitax. Romeu Tango Delta. Agora 61 milhas nordeste de Salvador, mantendo referências visuais no 075, chame controle Aracaju 1203, bom voo.